Um, dois, um, dois, três, vai. Ah. Vou chegar e empurrar. Vou chegar e empurrar. Vou chegar e empurrar. Vou chegar e empurrar. Vou chegar quebrando tudo. Olha o swing, legal. Scooby, está rolando. Tá rolando. Tá rolando, tá ligado? Show me the vibe.